Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Tudo bom, comadre? Compadre, a meninada, a vizinhança, a cachorrada, as galinhas, tudo tranquilo, né? Graças a Deus. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Cairon e Gustavo. A Faculdade da Música apresenta um grande mestre, Almir Sater. A frase irretocável é do Dalai Lama. A oração de hoje é uma oração belíssima ao levantar-se. A dica é uma colaboração que eu recebi, é a receita de prestígio da Mariane, lá de Tarana, no Espírito Santo. No Cantinho do Rei, o Roberto Carlos e seu maior sucesso dos últimos tempos, esse cara sou eu. E a lorota boa é o Barbeiro Solidário. Esse era gente boa, coração grande demais da conta, né? Na trilha sonora da minha vida, o Du Glacial, lembrando uma canção de quando eu cheguei em Brasília em 1968. Tô vendo aqui muitos pedidos. Na sugestão do Beijar, eu vou trazer uma das mais belas vozes do Brasil, a Sula Mazurega. E eu começo trazendo aí o programa Cleiton Aguiar, tem o patrocínio Oport Jeans, o jeans do Brasil. Rouxinol e Sabiá, Estrada do Amor. Você me envolveu, feito dona de mim, me guiou. De um jeito só seu me levou pela estrada do amor. Foi tão bom, foi demais, eu não nego. Em seus braços enlouqueci, mas o fim da viagem chegou. Mas o sonho tão logo acabou. Você foi no meu mundo uma nuvem que o vento levou. Eu amei pra valer. Mas o sonho tão logo acabou. De repente acabei me perdendo na estrada do ar. Hoje eu vivo a rodar por aí, de carona com uma recordação. A saudade aumenta se eu ouço aquela canção. Foram lindos os nossos momentos, de ternura, loucura e prazer. Eu preciso demais descobrir onde anda você. Eu amei pra valer, mas o sonho tão logo acabou. Você foi no meu mundo uma nuvem que o vento levou. Eu amei pra valer, mas o sonho tão logo acabou. Eu amei pra valer, mas o sonho tão logo acabou. Você foi no meu mundo uma nuvem que o vento levou. Rouxinol e Sabiá, Estrada do Amor, para Zélia Lira, de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Zélia, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Música nova do Calcinha Preta. Eles fizeram um sucesso danado aquela na novela, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. E estão chegando com a música nova aí. Parada Meio Louca. Se merece, só que você nem notou. Quando meu corpo estremece, desperta a paixão que você provocou. Você. Quero provar do teu beijo, deixa eu sentir teu sabor. Poder molhar minha rede, matar minha sede, me mata de amor. Para com esse charminho, mas não tô nem fazendo deixa nada. Deixa eu te dar meu carinho. Cansada de ser sozinha, preparei o meu ninho pra te dar. Não demora, tá decidido é agora. Chegou nossa hora, só eu e você. Essa parada é meio louca. Começa com um beijo na boca. É rala e rola, pega, pega. Vem que a gente se esfregue, não consegue mais parar. Essa parada é meio louca. Começa com um beijo na boca. É rala e rola, pega, pega. Vem que a gente se esfregue, não consegue mais parar. Mas essa calcinha preta tá demais. A gente já se merece, só que você nem notou. Quando meu corpo estremece, desperta a paixão que você provocou. Quero provar do teu beijo, deixa eu sentir teu calor. Poder molhar minha rede, matar minha sede, me mata de amor. Para com esse charminho, deixa eu te dar meu carinho, Silvânia. Cansado de ser sozinho, preparei meu ninho pra te dar prazer. Esquece o mundo lá fora e por favor não demora. Tá decidido é agora, chegou nossa hora. É só eu e você. Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca. É pra levar, pega, pega, vem que a gente se esfregue. Não consegue mais parar. Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca. Calcinha preta se revela e o povo se entrega e não consegue mais parar. Essa parada é meio louca, é assim. Começa com um beijo na boca, deixa acontecer. Rala e rola, pega, pega, vem que a gente se esfrega e não consegue mais parar. Essa parada é meio louca, essa parada é meio louca. Começa com um beijo na boca, é rala e rola, pega, pega, vem que a gente se esfrega. Quem não consegue, revelação de calcinha preta é tudo de bom. Você gostou, Xande? Claro que eu gostei. Eu adorei. Você adorou, imagina eu. Música nova do Calcinha Preta, parada meio louca para o Carlos Antônio de Brasília, chegando, agora faz parte também do Facebook do Cleito Aguiar. O Carlos, seja muito bem-vindo, um abração para você, um grande abraço a todos aqueles que fazem parte. Olha, quero só lembrar que o meu Facebook Perfil 1 já tem 5 mil pessoas, está lotado. E tem uma fila lá de mais de 40 pessoas, né? Enquanto isso, o perfil número 2 está vazio. Então, se você quiser participar, procure lá. Você põe Cleito Aguiar, você vai aparecer dois Facebook. O perfil 1, perfeito, perfil 2. Você entra no 2, que aí está vazio, é facinho demais, viu? Tem muito lugar lá ainda, tá bom? Esse sambista foi um grande sucesso, né? A música é do mesmo compositor de Ronda, aquela de noite eu rondo a cidade. Noite Ilustrada, Volta por Cima. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Quem ama de mim não precisa. Só cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Não procurei esconder. Fingiram, fingiram. Vamos lá. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Que homem, um homem de moral, não fica no chão. Tem razão. Nem quer, não quer. Reconhece a queda e não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, não é, e não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Também Ave chorei Maria, por isso. Muito obrigado, minha gente. É pra matar. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima do rei, quero ver quem. Quero ver se você dá. Porque um homem de moral, ai, ele não fica no chão. Nem quer que a mulher. Eu também acho. Reconhece a queda e não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não fala de porquê. Não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Noite Ilustrada de Paulo Vanzolini, Volta por Cima. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. As delícias da vida é comer bem. Eu gosto, né? Eu gosto de cozinhar, né? Eu não sou de comer muito, eu sou de comer bem, né? Eu gosto de uma comida saudável, né? E aqui em Brasília agora chegou um restaurante. Ele tem nome de bar, mas é restaurante. É o Bar do Alemão. Ele existe há 111 anos. Nenhum estabelecimento funciona durante 111 anos se não for, como diz lá em Minas Gerais, supim, parece, não for bom demais da conta. Esse é o Bar do Alemão, que nasceu lá em Itu, em 1902. E tem, por exemplo, o melhor filé parmegiana do Brasil é lá. Lá tem o Eisbein, que é um joelho de porco a pururuca, que é um negócio maravilhoso. Tem o abadejo à belle manière, um peixe delicioso, né? E tem também a melhor pizza de Brasília. Tudo isso à beira do Lago Paranoá, perto de onde mora a presidente, ali ao lado pertinho do Palácio da Alvorada, ao lado do Hotel Lakeside, fica situado num cartão postal. E virou um ponto turístico, virou um ponto de negócio, um ponto de encontros políticos, né? Um atendimento de primeiríssima qualidade, e o preço é um preço muito bom, um preço justo. Você vai pagar barato e vai comer maravilhosamente bem no Bar do Alemão, no setor de hotéis e turismo norte aqui em Brasília. Todo mundo sabe onde fica, e é fácil se encontrar comigo, que eu estou sempre batendo ponto por lá. Só na segunda-feira não funciona, mas de terça a domingo, todos os dias aberto para o almoço e para o jantar. Hoje começa a primavera, eu vou trazer o saudoso Tim Maia para saudar primavera. Look about the sofá. Olha, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, viu? Porque eu já estou, pode crer. O mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. A primavera para Nélia Beguline, Nélia Beguline aqui de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Ô Nélia, seja muito bem-vinda, viu? Você agora faz parte de um Facebook, só tem gente boa. De vez em quando encosta umas tranqueiras aqui, mas não fica, não. Vai embora logo, né? Cleiton, eu gostaria de saber se o Chico Rei melhorou. Eles fizeram um show aqui em Livramento, mas depois eu não tive mais contato. Desculpa o incômodo, eu sou fã deles, adoro. É a Ângela Rosa, lá de Livramento. O Ângela, o Chico Rei, ele já enfrenta problemas de saúde há muito tempo, com problemas renais, né? Mas recentemente ele teve um problema mais sério. Ele teve um problema de coração, teve um infarto e precisou colocar algumas pontes de safena. Fez uma cirurgia de coração. Ele ainda está, correu tudo bem, já tem mais ou menos uns 60 dias isso. Né, ele ainda vai demorar uns dias para poder se recuperar totalmente. Enquanto isso, os shows do Chico Rei Paraná continuam. E eles têm um irmão, o Daniel, que faz parte da dupla Márcio e Miller, que é a cara do Chico, canta com a mesma voz do Chico, só que é mais novo. É o Chico Rei renovado, né? Então eles continuam fazendo, mas o Chico, eu imagino que esse ano, só lá para o mês do final do ano, é que ele deva voltar aos palcos. Né? Mas graças a Deus, está indo muito bem, está se recuperando muito bem. E a Ângela pediu também, já que já tá falando aqui do Chico Rei, vou atender um pedido musical dela, que foi o grande sucesso do Chico Rei Paraná, o maior da carreira deles até hoje, a composição do Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor?

sofri, que a tristeza marcou em mim demais. Mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou. Maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Sula Mazurega, uma das mais belas vozes deste país, Pássaro Livre. Agora o Flávio Bejar não divulga só os grandes nomes, não. Se você está com um trabalho novo, quer se tornar conhecido, o Flavinho é especialista em Minas Gerais. Ele faz mais de 300 emissoras de rádio do estado de Minas Gerais e não é aquele, ele não manda pro correio, não, ele vai pessoalmente. Então ele já está nesse trieiro aí, uns mais de 30 anos, ele conhece todo mundo conhece o Flavinho, ele é gente boa demais, é como se fosse um irmão meu. Então você entregando o seu trabalho na mão do Flávio, eu assino embaixo e você vai ser o trabalho muito bem divulgado no estado de Minas Gerais, viu? É só ligar 61 99813601 que a gente passa o telefone do Flávio para você, viu? 61 99813601. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O meu amigo Olinto Domingos, o xerife verde de Conceição do Araguaia, no Pará, ele vai participar hoje da trilha sonora da minha vida. São músicas que marcam a vida da gente, né? Essa aqui, por exemplo, marcou a vida do Olinto Domingos, lá de Conceição do Araguaia, mas também marcou a minha vida. Eu me lembro, a minha avó Tude, todo aniversário dela, a gente deslocava a família daqui, era 3 dias de festa, era sexta, sábado e domingo, o pau quebrava. E ela era uma veinha danada, gostava de cantar, tomava uma cachaçinha, gostava de dançar também. E essa aqui era a música preferida dela, né? Então eu vou dividir a trilha sonora da minha vida com meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, trazendo do Glacial, Poeira. Seu moço a boiada em busca do ribeirão, vai mugindo e vai ruminando, cabeças em confusão, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrão.

Eu recebi aqui uma colaboração da Mariane Ferreira de Tarana, no Espírito Santo. É a receita de prestígio da Mariane. Engraçado, eu não sei fazer doce, não. Eu sou bom na cozinha, mas é para fazer coisa salgada, doce, eu não sei fazer, né? Essa aqui eu vou passar para vocês e vou aprender junto com vocês. Você vai precisar de uma lata de achocolatado de 500 gramas. Nescau, Toddy, esse negócio, né? Uma lata de neitilinho, duas latas de leite condensado, uma colher de margarina. Misture tudo, viu? Vou repetir, ó. Uma lata de achocolatado de 500 gramas, uma lata de leitinho, duas latas de leite condensado, uma colher de margarina. Você mistura tudo e amasse bem amassado. Para o recheio, você vai precisar de 3 pacotes de coco ralado de 300 gramas. São 900 gramas. Um quilo logo, bota logo um quilo. uma lata de leite condensado, misture, né? Você pega o coco, misture separado, lógico, né? 900 gramas de coco ralado e uma lata de leite condensado. Você mistura tudo. Você já misturou uma lata de achocolatado de 500 gramas com uma lata de leite ninho, duas latas de leite condensado, uma colher de margarina, misturou bem, amassou bastante, numa tigela. Na outra tigela, 3 pacotes de coco ralado de 300 gramas, 900 gramas de coco, uma lata de leite condensado, mistura também numa outra panela. Aí o que você faz? Você pega uma vasilha, unta com margarina, espalhe a massa, espalhe o recheio, enrole igual a rocambole, viu? Não, você faz o seguinte, você pega um plástico, põe em cima da mesa, né? E aí você espalha a massa, bem espalhadinha, e aí você vem e bota o recheio em cima, e enrola igual rocambole. Aí você pega, coloca na geladeira até endurecer. Retire da geladeira, enrole no papel alumínio e sirva os pedaços. Você corta, né, os pedacinhos, enrola e sirva. Rapaz, tem aqui, vai ficar bom demais. Me lembro que a minha saudosa mãe, ela fazia dois tipos de rocambole. Ela fazia rocambole, né? Isso, rocambole. Ela fazia com recheio de doce de leite e fazia também com recheio de goiabada. Eu ensinei para você aqui a receita de prestígio da Mariane. Mariane, muito obrigado pela colaboração. Eu vou experimentar esse trem. Isso vai ficar bom demais da conta. A Martinha Bonatti, ela é de Tarana, lá no Espírito Santo. Olha, coincidência da mesma terra, lá da Mariane. Cleiton, eu sou costureira e sou fã incondicional do Amado Batista. Você toca pra mim? Toco, menina. Vou chamar o Amado pra cantar. Diz pra sua amiga. Pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim,

esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo e abre a porta do carro quando você vem vindo. Te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação do ano de 2012, esse cara sou eu. Ah, a marota boa de hoje é do Barbeiro Solidário, né? Diz que o vendedor de flores foi lá o florista, né? Foi no barbeiro para cortar o cabelo. Quando ele terminou, ele perguntou pro barbeiro, quanto é? E o barbeiro falou assim, olha, eu não vou poder aceitar hoje, você não vai pagar nada não, porque eu tirei essa semana para prestar um serviço comunitário. O florista achou aquilo engraçado, ficou muito feliz e foi embora. No dia seguinte, ao abrir a barbearia, tinha um buquê com a dúzia de rosas na porta e um cartãozinho de agradecimento do florista, né? Aí o barbeiro achou aquilo um gesto bonito e tal. Aí mais tarde, no meio-dia, veio o padeiro para cortar o cabelo. Cortou o cabelo, quando ele foi pagar, o barbeiro falou assim, ó, eu não posso aceitar seu dinheiro porque essa semana eu estou prestando serviços comunitários. Eu vou atender de graça a semana inteira. O padeiro ficou feliz e foi embora. No dia seguinte, ao abrir a barbearia, o barbeiro viu que tinha um cesto de pães, tortas e doces na porta, né? E um cartãozinho de agradecimento do padeiro. Aí mais tarde naquele dia, veio um deputado cortar o cabelo. Quando o deputado foi pagar, o barbeiro falou, não, essa semana eu estou prestando serviço comunitário e eu não vou cobrar, não. Aí o barbeiro, né, viu que o deputado ficou feliz e tal, e o deputado foi embora. No dia seguinte, quando o barbeiro veio abrir a sua barbearia, tinha uma fila com a dúzia de deputados esperando para cortar o cabelo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A primavera chegou, daqui a pouco as flores estarão, né? Vem as chuvas e tal, o tempo muda, que aqui em Brasília nós estamos precisando de mais da conta, porque aqui o tempo seco, que é custoso demais. Viver em Brasília nessa época não é fácil não, viu? Mês de julho, agosto e até as primeiras chuvas, às vezes a chuva só vem no mês de outubro. Às vezes vem um pouco antes, né? Tomara que venha um pouco antes agora, né? Porque não é fácil viver na capital nessa época, não. Mas também a hora que bate a chuva, a cidade explode naquele verde, aquela maravilha. Aí a gente vai até o ano que vem, né? Morando dentro de um jardim. Se você não conhece Brasília, precisa vir aqui conhecer, viu? Gente, eu sei que o trem não tá fácil, não. A situação tá difícil. Aliás, desde que eu nasci, que eu vejo escutar que a coisa não tá fácil, né? E a gente tem que buscar oportunidades de reforçar o orçamento, você que está aí numa cidade onde não tem emprego, você precisa entrar numa atividade para você ter renda. Eu quero oferecer para você uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, trabalhando ou na sua pequena loja, ou na sua própria casa, ou no seu local de trabalho, né? Você pode ser um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, oportunidade para lojistas, representantes e sacoleiras e sacoleiros. Entre em contato com o telefone. Vou dar dois números, viu? 61-99-81-3601, 61-99-81-3601 da Vivo ou 81-43-8802, 61-81-43-8802, esse é da TIM. O Porte Jeans manda para qualquer cidade do Brasil via transportadora, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor O Porte Jeans. O Porte de oportunidade. Você tem possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que os concorrentes, viu? Você pode começar fazendo pequenos pedidos e crescendo aos poucos. Logo, logo você terá a sua própria loja ou a sua pequena loja será uma grande loja. Seja um revendedor O Porte Jeans, O Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, Abadia Coelho, o meu querido amigo, grande comunicador lá de Porto Velho, Rondônia, o Cleve Serafim, o Lindomar Kevin Carreiro, o grande violeiro Marcos Valério, a Luzia Pereira, meu amigo Sonzinho dos Teclados lá de Paramirim, lá na Bahia, a Tainá Coelho, o Márcio Alves, Ana de Fátima e o Gabriel Alves. Se você estiver fazendo aniversário hoje, receba também os nossos votos de paz, alegria, saúde, né? E eu vou aqui a página número 4 do livro de orações do programa Cleito Aguiar para trazer uma oração de André Luiz, extraída do livro Sinal Verde. Ao levantar-se, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida. Se você não tem o hábito de rezar, formule por alguns minutos pensamentos de serenidade e otimismo antes de iniciar as suas atividades. Levante-se com calma. Se for acordar alguém, faça-o com bondade e gentileza. Brincadeiras de mau gosto não ajudam em nada. Guarde com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para o trabalho, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Amém. Bonita essa oração, né? Ao levantar-se, está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. E se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Nós vamos ler aqui no programa e dizer que foi você que mandou. Você pode mandar no nosso e-mail, programa cleitonaguiar@gmail.com. O Johnny Ruiz da Silva, ele lá do Paraná, e ele falou, Cleiton, seu programa está cada dia melhor. E ele agora virou empresário de dupla sertaneja, né? E ele ficou de mandar para mim, quando mandar a gente vai atender aqui. Mas ele é fã do Leandro e do Leonardo, e foi um grande sucesso. Primeiro, foi sucesso com o Juliano César, depois o Leandro e Leonardo regravaram, e aí que foi uma explosão, né? Do gaúcho Joel Marques, Não Aprendi a Dizer Adeus. Dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim.

chorado. E venha chorar nos olhos meus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do loto, adeus. Relembrando Goiá, Palmeira e Biá, flor do lodo. A frase irretocável de hoje é do Dalai Lama. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. É a frase irretocável do Dalai Lama. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Cairon e Gustavo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Agora ficou mais fácil de você assistir o programa, porque ó, você pode assistir no site rbtv.com.br, tem 300 e poucas cidades no Brasil que já tem o sinal local, tem o canal C1 das Parabólicas, tem a Claro TV, a TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, e agora também você pode assistir no canal 175 da Sky e no canal 248 da GVT. Simplificando, você só não assiste meu programa agora se você não quiser, né? Toda terça-feira, às 11 da noite, e repete no domingo às 10 horas com entrevistas muito, mas muito interessantes, viu? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Cairon e Gustavo, Sob a Mesma Lua. É inferno e paraíso, calmaria e tempestade, como não correr perigo? Olha eu aqui de novo, falando em sentimento. Ah, eu já não aguento. Narara, narara, quando a saudade bate, ah, eu apanho. Aí vem o desespero, vai judiando. E o fogo vai queimando, e o tempo vai passando, e a vida continua sob a mesma lua. E o fogo vai queimando, e o tempo vai passando, e a vida continua. Totalmente indecifrável, é inferno e paraíso, calmaria e tempestade, como não correr perigo? Olha eu aqui de novo, falando em sentimento. Ah, eu já não aguento. Narara, narara, quando a saudade bate, ah, eu apanho. Aí vem o desespero, vai judiando. Tanto, tanto, feito brasa incendiando. E o fogo vai queimando, e o tempo vai passando, e a vida continua. discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Cairon e Gustavo sob a mesma lua. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Eu não sei se o nome da dupla é Cairon ou Cairon, né? Mas aqui não. Do jeito que está aqui, acho que é Cairon e Gustavo, né? Sob a mesma lua é o nome da música. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção, senão vocês não vão sair da escola, né? Essa música eu quero oferecê-la para o Joel Lima, lá de Dom Basílio, na Bahia. Ele me pediu uma música do Daniel. Joel, eu vou programar a música do Daniel para você ainda essa semana, viu? Ele está mandando um abraço para sua mãe, a Dona Maria das Graças, lá em São Paulo, também acompanha o nosso programa. Lá em Dom Basílio, o Joel acompanha pela Tropicaliente FM. E a mãe dele, lá em São Paulo, acompanha pela internet, né? E lá em Vilhena, em Rondônia, o Adalberto de Oliveira, da Rádio Mix, ele me disse que a mãe dele, a Dona Maria Aparecida de Oliveira, que mora no bairro Cristo Rei, ela curte o nosso programa desde o tempo da Rádio Nacional da Amazônia, né? E agora ela nos ouve lá na Rádio AM, lá de Vilhena, onde o nosso programa está passando, né? Lá na 1450 Vilhena AM. Um grande abraço para os nossos colegas da 1450 lá de Vilhena e também de todos os ouvintes. Então, nosso programa passa lá às 10 horas e quem quiser de qualquer lugar acompanhar o programa do Cleiton Aguiar lá na Vilhena AM, é só entrar no site www.radiovilhena.com.br. A Faculdade da Música apresenta um grande mestre, um clássico da música brasileira, Almir Sater, dele do Renato Teixeira, tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Almir Sater tocando em frente. Jorge Mateus. Oh, oh, oh, oh, oh,